outro homem que aquilo que tem já sabe há pouco. E a gravata aperta a garganta e um olhar de louco. E há outro que vem com uma bengala e entra na sala, bate no chão e sai-lhe da mão um óleo rouco. O diabo pergunta o que queres tu comer e ele responde: quero poder e tudo o que houver para além de ti. E são muitos que querem que sabem quem eu sou aqui. E com isto desapareceu o fumo. Não tenho tempo a perder. Eu sou o poder. Eu sou o poder. Eu sou o poder. Um homem diz para outro homem: eu vou ser original. E tudo que escreve, como que diz, vem no jornal. Esta cidade, enquanto se esconde, enquanto não morde, enquanto que dorme, é um leão sem cabeça e é um sítio banal. O diabo volta a perguntar: que queres tu mais que posso dar para te saciar? Talvez o deserto, talvez o universo, se eu fosse perverso, talvez o medo que há no ar. Não tenho tempo a perder. Eu sou o poder. Eu sou o poder. Eu sou o poder. Eu sou o poder. www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Tenho feito e faço tudo o que eu puder para que a vida seja mais alegre do que era antes. Há algumas coisas que acontecem e és tu quem tem que resolver. Acho graça quando às vezes louca perdes a voz e dizes: foi sem querer. Quantas vezes no teu canto em silêncio tu procuras o meu olhar e me dizes sem palavras que me amas, tudo bem, está tudo certo. De repente tu pões a mão por dentro e arrancas o mal pela raiz. Tu sabes como me fazer feliz. Carne, alma gêmea, vá do coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Morro com vontade de te querer.

tempo é tão relativo. Podes vir por um abraço, podes vir sem ter motivo. Tens em mim o teu espaço. Todo o tempo do mundo para ti tenho. Estamos praticamente na reta final do nosso programa de hoje, Os Melhores da Rádio, com Paulo Santos, referente ao dia 20 de Abril, quarta-feira do ano de 2011. Agora vamos passar ao momento da nossa receita, que é salada de frutas com chantilly. Amigo ouvinte, pega na fruta que mais gostar, descasca a fruta, corta a fruta aos cubinhos, aos bocados, coloca dentro do recipiente, coloca-lhe 3 a 4 gotas de limão e coloca chantilly por cima e depois leva ao frigorífico durante hora e meia a 2 horas. Amigo ouvinte, é uma receita bastante simples, bastante prática, mas muito boa. E assim chegamos ao final de mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio. Prometemos regressar na próxima semana, terça e quarta-feira, no horário das 19h às 19h30, aqui na sua Antenova. Amigo ouvinte, da minha parte, uma ótima Páscoa para si, a continuação de uma ótima Semana Santa e até lá! Thank you.